Auto dial 020, call Hastings 126-85 if enable 125-45. 26-85, 124, 125-45, that's dial 020, go night. 125-45. 125, decimal 45, that's dial 020, go night. Go night. Azul 6908, solo foi ao 04, para livrar direito, mantendo minha escuta, pode prosseguir táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 07. Para 3152, pronto, cópia. Cidade Maceió, via Upper Whisky 58, Rio de voo 3, 1-0, sai da Puca, transição Caju, decola pistão 1-0, primeira curva esquerda. Responde 5-0-7-0 e o controle Salvador 1-1-1-2-0-8. Correto, é porte, porta 3152. Sempre o 891, North Arrival, 104,681,014. Azul 4062, desça para 2000 pés, seja soma 0 no 4. Autorizado sinal LS, porte estabilizado. Desça para 2000 pés, seja soma 0 no 4. Controle voo 2092. Proceda. Autoriza a par. Agora se coordenar só voo 2098. Conseguimos contato com o Centro Recife, acordando com o mesmo, estamos na frequência 12685 e alterne 12645. 12645, 1295, bônus 09. contact com 3152. Localizador, o azul 4062. Azul 4062, completo sinal de semi-torre, 1895. 1895, grato, bom trabalho, 4062. Obrigada. Torre Salvador, cordial boa noite, azul 4062. 4062, boa noite, ajuste 104, reporte baixar travado. Reportarei baixar travado, 4062. Baixado e travado, azul 4062. Sente azul 4062, tráfego avistado, autorizado pouso de posição 90, vento 150 graus, 9 nós. Autorizado pouso 90, 4062. Clear the next panel, report established. Precisa manter a posição por mais alguma Azul 4062, solo Zuno 5, mantém a minha escuta, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Apache, Índia, ponto de espera reporte pronto, ajustando 10 no 4, então 3152. Táxi Índia, ponto de espera reporte pronto, O 4062, após o Airbus da TAM, à sua esquerda, ingressa Juliette, portão 01. Boa noite, tá bom? 3052, boa noite, a linha decola, pistão no zero, vento 160 graus, 9 nós. A linha decola, não. established on LS 73891. 73891, complete final contact tower, 11895. 39519. Over the tower, good morning, 73891, final approach, runway 10. 23891, good morning, clear, challenge, runway 10, wind is 160 degrees, 10 knots, QNH 1014, check landing gear. 91, lock it, clear to land, runway 10, 73874. 31152, decolador 22, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa noite, 31152. Boa noite, eu tá 3152. Tá 3152, boa noite, contato radar, subassar o nível 310, saída PUCA. 310 na saída PUCA, 3152. H91 grounded 24, vacate by right, remain my frequency, vacate text via Alpha, approach text via Alpha, Juliet gate number 2. 4052, chame Centro Recife, 12685 e alterne 12545. 2085, 12545, 3152. Boa noite. Boa noite. Programa 70, boa noite. Foi direto do Luna, desça para 2000 pés. Ajuste no 014, reporte no localizador. Santa, 3170, só confirmando que autorizado, ele é? Afirmo, repasse estabilizado. Poxa, não, poderia voar direto para o CCA? Autorizado. Qual a diferença? Pode ser autorizado.